Álbum de Família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de Família. Em semana de coliseus esgotados para os primeiros concertos em Portugal de Bon Iver, a Radar recupera o álbum que iniciou todo este interesse pelo projeto solitário de Justin Vernon. Foi em 2008 que saiu For Emma, Forever Ago, um disco que nasce após o final da banda de Vernon e no seguimento de um desgosto amoroso. Justin Vernon isolou-se do mundo numa cabana, numa floresta remota no estado de Wisconsin, e aí, durante vários meses, fabricou as canções que vamos ouvir já a seguir. São canções folk, calmas, suaves e, acima de tudo, confessionais, onde Vernon abre o coração ao mundo e expõe a sua fragilidade. E terá sido exatamente essa fragilidade que atraiu o público, a crítica e a imprensa da especialidade. Todos se renderam ao talento do músico e ao seu universo construído no meio da floresta durante o inverno. É do inverno que nasce o nome do projeto. Justin Vernon vai ao francês buscar o som e escreve mal de propósito a palavra inverno. Fica, portanto, Bon Iver, mas sem o H no início de Iver. Um ano depois de ter sido gravado, For Emma, Forever Ago chegou às lojas e a vida de Justin Vernon mudou para sempre. O álbum começa com Flume e depois prossegue com Lump Sum. Bon Iver no álbum de Família. Ooh. Justin D'Armon Edison Vernon nasceu a 30 de abril de 1981 em Eau Claire, no estado de Wisconsin, no norte dos Estados Unidos. É no liceu que se começa a dedicar à música. Acaba mesmo por formar neste período duas bandas, ambas baseadas à volta do seu nome, Mount Vernon e D'Armon Edison. É a esta última que Vernon acaba por dedicar mais tempo, mas não deixa por isso de terminar os estudos. Justin Vernon é formado pela Universidade de Eau Claire em estudos religiosos. Nos primeiros anos de existência, os D'Armon Edison conseguem um sucesso considerável dentro da cena folk da cidade de Eau Claire, mas os músicos, ansiando por algo mais, decidem tentar a sua sorte em Raleigh, no estado vizinho da Carolina do Norte. E é em novo ambiente que os D'Armon Edison começam a gravar os primeiros registros e, no espaço de um ano, editam dois álbuns, o primeiro homónimo e o segundo Silent Signs. O grupo edita ainda um EP com material inédito que coloca para escuta grátis no MySpace. Os D'Armon Edison faziam uma mistura de folk e americana com sons mais modernos e algumas eletrónicas à mistura. Foram comparados, por exemplo, a Sparkle Horse, também a momentos dos Flaming Lips e até de Bonnie Prince Billy. Mas tantas ideias e filosofias musicais levaram a um choque de personalidades no seio da banda. O mal-estar crescente deu origem à separação do grupo, que estava até a viver um período de sucesso na Carolina do Norte. Ao mesmo tempo que os D'Armon Edison terminavam, Justin Vernon acabava também uma longa relação com a sua namorada. E é de coração partido que acaba ainda por enfrentar outro problema. Vernon fica doente e é diagnosticado com mononucleose, ou a doença do beijo. Fica com febres altíssimas e problemas respiratórios e também problemas de fígado. Todos estes fatores contribuíram para o regresso de Vernon ao Wisconsin, a Eau Claire. Isola-se para recuperar da doença que o aflige e depois pede ao pai as chaves de uma cabana da família localizada numa região remota no meio da floresta. Em breve regressaria à civilização e com um conjunto de músicas que iriam correr o mundo. For Emma, Forever Ago prossegue na Radar, agora com Skinny Love, depois The Wolves, Act 1 and 2, e a terminar a sequência de três temas, Blindsided. Holding all the fire. Someday my pain, someday my pain, mark you, harness your blame, harness your blame. Around you. In the morning I'll call you, send it for the wrong. Solace my game, solace my stars, you swing wide your crane, swing wide your crane, run me through. And the story's all over. What might crippled and slow. For the agony I'd rather know. Entre 2002 e 2006, Justin Vernon integrou a banda The Arman Edison. O grupo terminou e, enquanto Vernon se refugiou na floresta, os restantes elementos formaram os Megafaun e que recentemente passaram até por Lisboa num concerto no Music Box. Apesar das diferenças artísticas, Vernon e os ex-companheiros continuaram grandes amigos. Com o final da banda, de coração partido devido a um desgosto amoroso e com uma grave doença para curar, Vernon pediu ao pai as chaves da cabana da família, situada numa região remota do estado do Wisconsin, rodeada por uma densa floresta. Decide passar o inverno em repouso, a recuperar das emoções do último ano e da doença que o afligiu. Para a cabana levou a guitarra e algum material de gravação, nada de muito profissional, até porque ele não tinha intenções de compor ou de gravar demos. Passou dias a ver televisão e DVDs, incluindo a série Northern Exposure. Num dos episódios da série, cuja ação se passa no Alasca, um dos habitantes da cidade, onde decorre a trama, cumprimenta um outro habitante em francês e diz apenas «Bon hiver», ou seja, «Bom inverno». A frase ficou na cabeça de Vernon e rapidamente evoluiu para o nome que conhecemos hoje. Durante o isolamento em pleno inverno, Vernon lá pegou na guitarra e aos poucos foram nascendo canções. foi captando os sons com o simples equipamento analógico de gravação e foi tocando de tudo um pouco. Primeiro os instrumentos que tinha à mão, overdubs com várias vozes, uma bateria esquecida pelo irmão na cabana. Depois escreveu as letras por cima das melodias e quando deu por si, no final do inverno, Justin Vernon tinha música suficiente para um disco. Quando regressou da cabana, ainda pensou em mandar para várias editoras as demos que gravara, para depois, eventualmente, regravar tudo de novo, mas com um som melhor. Mas à medida que ia mostrando os temas a amigos mais chegados, começou a ter reações muito positivas e um forte incentivo para que editasse as músicas tal e qual como estavam, mesmo que às vezes o som estivesse um pouco mais fraco. E é assim que Vernon decide editar por conta própria as canções nascidas no inverno. Assinou como Bon Iver e o álbum recebeu o título de For Emma Forever Ago. Chegou ao mercado com poucas cópias, apenas 500 exemplares. E se no início este disco ainda era um perfeito desconhecido, rapidamente iria saltar da blogosfera para editoras maiores, levando o nome de Justin Vernon a palcos americanos e europeus. For Emma Forever Ago continua na radar com Creature Fear e Tim. Bon Iver em 2008. We'll be right back. O álbum For Emma Forever Ago ficou concluído no final do inverno de 2007, mas só quase um ano depois é que chegou ao grande público. Primeiro, Justin Vernon teve de tomar a decisão de fazer uma edição de autor e com as músicas no estado original em que foram gravadas. Foram feitas 500 cópias que foram sendo espalhadas por amigos e alguma imprensa. Bon Iver recebeu alguns piscares de olhos em alguns blogs de pouca dimensão, mas tudo se alterou quando o álbum chegou aos críticos do site de música Pitchfork. E a partir do momento em que este site considerou For Emma Forever Ago um dos melhores álbuns do ano, o nome Bon Iver rapidamente explodiu para o resto do mundo. Tanto que chamou a atenção da editora independente Jag Jaguar, que reeditou o disco com nova capa e tudo em fevereiro de 2008. O sucesso na América, já com alguns concertos à mistura e onde Bon Iver apresentou muitos músicos em palco para reproduzir o melhor possível as ideias do disco, esse sucesso fez disparar também o interesse na Europa. E, para o efeito, a prestigiada editora 4AD partiu decidida a colocar o álbum à venda também deste lado do Atlântico, algo que viria a acontecer em maio. For Emma Forever Ago integrou as listas dos melhores do ano em quase todas as revistas de música e consagrou Bon Iver como um dos nomes essenciais da nova folk americana. O músico esperou 3 anos para desvendar o sucessor do álbum de estreia, neste caso, o segundo disco homónimo. E desta vez, não só conquistou um público ainda maior e até mais transversal, como arrebatou por completo a crítica e o júri dos Grammy Awards. Venceu em 2 categorias, incluindo melhor álbum alternativo do ano, batendo a concorrência como Radiohead, Dead Cab for Cutie ou Foster the People. Como nunca tinha vindo a Portugal, a expectativa era muita para um concerto de Bon Iver. Assim que foi anunciado nos Coliseus de Lisboa e Porto, os bilhetes venderam rapidamente, acabando por esgotar, o que revela muito do carinho do público português por estas canções frágeis que escutámos hoje no álbum de família. Final do programa com as últimas faixas de For Emma Forever Ago. Agora fica For Emma, também Restacks, que na edição original é, aliás, a última música, mas a fechar vamos ainda buscar a faixa bónus que surge na edição iTunes do disco Wisconsin. Este é Bon Iver em 2008. is my excavation too. Love was down in a